resumo de notícias no podcast Segurança Legal. Bem-vindos ao resumo de notícias do podcast Segurança Legal, episódio 283, gravado em 30 de maio de 2021. Eu sou Guilherme Goulart e vou trazer para vocês um pouco do que ocorreu nesta última quinzena. Essa é a nossa curadoria de notícias para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário. Aqui vocês já sabem, nós selecionamos e comentamos as notícias mais importantes da área, ou pelo menos tentamos, porque essa semana foi difícil conseguir selecionar entre tantas notícias importantes. Lembrando que elas são apresentadas aí de forma resumida, caso queira lê-las na íntegra, os links estão lá no nosso show notes. Para entrar em contato conosco e enviar suas críticas e sugestões é muito fácil. Basta enviar uma mensagem para podcast@segurançalegal.com. Se você acompanha e gosta do Segurança Legal, já pensou em nos apoiar? Acesse o site picpay.me/segurançalegal, escolha uma das modalidades de apoio e entre os benefícios recebidos, você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram. E neste episódio, idas e vindas na compra de software espião aqui no Brasil, acusações de invasão na CPI da Covid, alteração na lei Carolina Dickmann, nova lei de proteção de dados no Equador. NVIDIA bloqueia mineração em suas placas, além dos vazamentos tradicionais. E vamos a elas. Idas e vindas na compra de software espião. O mundo político tem estado movimentado com assuntos envolvendo a segurança da informação e direito da tecnologia aqui no Brasil. Começamos com a intenção e o interesse da família presidencial na compra da conhecida solução de espionagem da Pegasus, da NSO Group. Segundo Lucas Valença, em um furo lá no UOL, em 19 de maio, uma licitação para a aquisição de uma ferramenta de espionagem expôs a disputa entre o alto comando militar e o vereador carioca Carlos Bolsonaro, o filho 02 do presidente da República. Diferentemente dos editais semelhantes lançados em outras ocasiões, desta vez, órgãos oficiais de investigação que seriam beneficiados diretamente pela ferramenta, como o Gabinete de Segurança Institucional e a própria ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, não estavam envolvidos nas tratativas. Segundo as fontes ouvidas pelo UOL, sob condição de não terem seus nomes e cargos revelados, o político carioca tenta diminuir o poder dos militares na área de inteligência. Para tanto, articulou junto ao novo ministro da Justiça, Anderson Torres, para excluir o GSI da licitação. O órgão, que é o responsável pela ABIN, é chefiado pelo general conhecido General Augusto Heleno e tem muitos militares em seu quadro. De acordo com essas mesmas fontes, o objetivo final de Carlos Bolsonaro é usar as estruturas do Ministério da Justiça e da PF para expandir uma ABIN paralela na qual tem a grande influência. O jornalista também faz a lembrança e traz a lembrança de que o Pegasus já foi usado para espionar celulares e computadores de jornalistas e críticos de governos ao redor do mundo. Em junho de 2017, por exemplo, o jornal The New York Times revelou que o software estava sendo usado pelo governo do México, ainda sob a gestão de Enrique Peña Nieto, para espionar ativistas contrários à sua gestão. Claro que o assunto movimentou não só o mundo político, mas também os acadêmicos e estudiosos da área dos direitos fundamentais e do direito da tecnologia em geral. O Francisco Brito Cruz, lá do Internet Lab, que já participou também aqui do podcast, afirmou que a possível compra dessa verdadeira cyberarma pelo Brasil é uma das notícias mais preocupantes dos últimos anos na área de vigilância de telecomunicações, ou de comunicações, melhor dizendo. Ele demonstra que as autoridades estão dispostas a um vale-tudo para obter informações e comunicações protegidas. O senador Alessandro Vieira, por sua vez, chegou a organizar uma ação popular para impedir a compra. Esse tipo de ferramenta, volta e meia, aparece no radar das autoridades aqui no Brasil, né? Em 6 de junho de 2019, foi o MP do Distrito Federal que manifestou interesse na compra do equipamento. Também trouxemos a notícia lá em 2018 do desembarque da NSO Group aqui no Brasil, no resumo de número 208. A reportagem da revista Época traz alguns detalhes sobre o funcionamento dessa ferramenta e como eles usam o Zero Days para o seu funcionamento. Uma reportagem, inclusive, que contou com a participação do nosso amigo Fábio Assolini. Vamos voltar a citá-lo aqui no resumo de hoje. No edital atual, por sua vez, os interessados apontaram a aquisição da nova solução de inteligência em fontes abertas, mídias sociais Deep e Dark Web. A ferramenta é vendida por meio de licenças. Das 249 licenças que intencionalmente seriam compradas, 155 ficariam com o ministro da Justiça, que, segundo a reportagem, poderiam ser compartilhadas com Carlos Bolsonaro. Ainda 100 iriam para a PF, 40 para a Secretaria de Segurança Pública, 15 para o Corpo de Bombeiros e Polícia Civil e PM do Distrito Federal. Sim, até o Corpo de Bombeiros seria beneficiado aí com as licenças para essa ferramenta. E as licenças restantes, estranhamente, ainda iriam para o Banco Central, sim, Banco Central e o Ministério Público Federal. Ou seja, Corpo de Bombeiros e Banco Central aí estariam envolvidos nessa compra. Ocorre que depois da intensificação das discussões sobre o tema, a NSO Group abandonou a licitação do governo. Segundo o Luiz Valença, também do UOL, a fornecedora do sofisticado sistema de espionagem israelense, Pegasus, abandonou a licitação do Ministério da Justiça e Segurança Pública para a contratação de um aparelho espião. A saída da empresa ocorreu após a reportagem da UOL mostrar o envolvimento do vereador carioca Carlos Bolsonaro na negociação. Com a saída da empresa responsável pelo sistema Pegasus do certame, 8 participantes foram finalistas do processo, sendo a empresa Arpia Tecnologia Eireli quem obteve a melhor colocação, com uma proposta de R$22 mil para cada licença adquirido, que totalizaria aí 5,5 milhões de reais. A gente não vai reproduzir aqui, até por uma questão de espaço, todos os detalhes da movimentação, mas a gente recomenda a leitura da reportagem do UOL sobre o tema, que destaca quem foram as empresas, as outras empresas, os valores, enfim, e outros detalhes aí que não deu tempo da gente colocar nessa notícia, né? E até mesmo questões envolvendo o próprio armazenamento de dados no exterior por algumas dessas ferramentas oferecidas aí nessa licitação. O grande problema, em primeiro lugar, são os potenciais abusos no uso de tal ferramenta. Isso não é segredo para ninguém e também isso não ocorre somente num ou naquele governo, mas a gente não pode deixar de notar as movimentações e os movimentos que ocorrem atualmente no Brasil. O governo que deseja comprar uma ferramenta dessa natureza, fora dos órgãos que seriam tradicionalmente interessados, e não somente interessados, legitimados legalmente a eventualmente usar uma ferramenta dessas, que a gente inclusive já comentou diversas vezes aqui sobre a sua ilicitude, né? Quando usada fora dos meios e das autorizações judiciais necessárias para tanto, né? Isso já seria problemático e bastante perigoso, mesmo dentro dos trâmites legais e com as autorizações legais. Imagina fora disso, né? E a gente se pergunta qual é o interesse nessa ferramenta. É para monitoramento de opositores políticos, de um regime político? Se for isso, a questão fica mais grave ainda, até porque esse uso fugiria aí dos controles necessários que precisam ser feitos pelo judiciário, né? Além disso, o próprio uso dessas ferramentas e os potenciais efeitos do seu uso, a gente pode dizer que eles ficam dentro de um vácuo legislativo aí, e a gente comentou um pouco sobre esses interesses e sobre o uso desse tipo de ferramenta lá em 2015, no episódio 75, no episódio Cavalos de Troia do Estado. Acusação de invasão na CPI da Covid. O depoimento da médica Mayra Pinheiro, alinhada ao governo federal, indicou uma narrativa que já vinha se desenvolvendo nos círculos governistas, de que o aplicativo Tratikov, criado pelo governo e que receitava cloroquina a quaisquer sintomas médicos, teria seu código-fonte violado e copiado sem autorização por um hacker. No caso, seria o jornalista Rodrigo Menegatti, que publicou o furo sobre as características do aplicativo. Essa alegação teria sido também, segundo os envolvidos, comprovada por uma perícia técnica. Claro que não foi dado ênfase no fato de que o ato do jornalista não constituiu nenhum crime, pelo menos não até agora. Ocorre que a Associação Nacional dos Peritos Federais Criminais não gostou muito das alegações e sobre como, mesmo que indiretamente, eles possam ter transmitido a ideia de que a referida perícia foi oficial, feita pela Polícia Federal. Eles soltaram a seguinte nota, que a gente vai ler aqui na íntegra, assinada pelo seu presidente, o senhor Marcos Camargo. A Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, a APCF, manifesta surpresa e preocupação com a exibição à CPI da Covid de um relatório contratado junto a uma empresa privada como pretensa prova pericial de que teria havido extração indevida de dados de um projeto do Ministério da Saúde. A lei determina que casos relativos a crimes contra órgãos federais sejam analisados imprescindivelmente pela Perícia Criminal Federal, carreira incumbida das análises científicas dos vestígios de crimes e de possíveis crimes. A Perícia Criminal Federal, dotada de autonomia funcional para proceder com os exames de maneira isenta e equidistante das partes, não foi acionada formalmente para atuar nesse caso específico, apesar de ser preparada para esse tipo de demanda e dispor do Instituto Nacional de Criminalística e de suas estruturas descentralizadas. A execução desses exames por profissionais distintos da perícia oficial de natureza criminal pode, inclusive, resultar em fraude processual. E dá pra gente notar que eles definitivamente não gostaram mesmo dessa narrativa e até disseram poder se tratar de fraude processual, e até o que parece um certo exagero, é necessário reconhecer, né? Claro que qualquer parte pode contratar peritos particulares para testar algum fato, né? Inclusive nos processos, a própria atuação lá do assistente técnico pericial que atua mais ou menos nessa linha, né? O que realmente não pode ocorrer são as partes envolvidas em uma narrativa querer dar ares de uma perícia oficial a uma perícia que foi particular e que necessariamente e obviamente não possui a imparcialidade necessária para tais investigações. Imparcialidade essa que os peritos forenses oficiais têm, né? De qualquer forma, essa alegada invasão ou extração indevida indicada pela médica, e prestem muita atenção, envolveu apenas a visualização do código-fonte do site que hospedava o aplicativo. O portal Metrópolis chegou a publicar uma notícia bastante instrutiva, de título "Mayra Pinheiro acusa jornalista de extrair dados que já eram públicos". Como as regras de funcionamento do aplicativo estavam no JavaScript no próprio site, para ter acesso ao referido código, bastava clicar com o botão direito do mouse em cima do site e selecionar a opção "Exibir o código-fonte da página". Trata-se, na verdade, de algo que está acessível a qualquer pessoa que saiba usar o botão direito do mouse. Isso significa que a acusação não para em pé. O jornalista Igor Melo do UOL disse, inclusive, que isso seria um escândalo, né? Tentar acusar ou tentar criminalizar o outro jornalista, o Rodrigo Menegatti, de hackear um aplicativo que, na verdade, envolvia somente analisar o código-fonte de algo que é público, de algo aí que vai para o próprio navegador do internauta, daquela pessoa que está acessando, né? E a gente também não pode esquecer que o mesmo grupo, que também sustenta a narrativa de que o site teria sido também publicado por um hacker, ou cracker, um criminoso, né? Essa narrativa também fantasiosa, a gente já comentou aqui, inclusive repercutindo a opinião de outros especialistas que destacaram que esse seria o primeiro caso no mundo de segurança da informação que um criminoso coloca um site no ar em vez de tirá-lo. É claro que em uma questão de lutas políticas, aí a gente sabe que cada vez mais, sim, o papel de criminosos aí, ou de técnicos que acabam se desviando para a realização de ações a favor desse ou daquele grupo existem, né? Mas o contexto é muito importante aqui também, e a gente precisa observar que, de fato, é bastante difícil que isso tenha ocorrido, como ressaltaram aí os outros técnicos que a gente já repercutiu aqui nas versões passadas do nosso resumo, né? E notem também que a notícia que vem a seguir é importante e como todo esse cenário que a gente colocou até aqui, essas duas notícias que falamos até aqui, podem fazer com que a vida de jornalistas e de profissionais de segurança da informação fiquem um pouco mais complicadas agora, sobretudo por conta da alteração na Lei Carolina Dieckmann. Sim, a lei aí que define o crime de invasão de dispositivos informáticos foi alterada, eu digo silenciosamente, não dá para se dizer, porque ela passou de forma legítima por todo o processo legislativo, né, previsto para tanto, mas foi algo que quem não estava, no meu caso, não estava acompanhando a tramitação desse projeto, me causou uma certa surpresa. Foi publicada então no dia 27 de maio de 2021 a Lei 14.155, que aumenta as penas anteriormente estabelecidas pela Lei Carolina Dieckmann, né, que definia aí, entre outras coisas, o artigo 154A do Código Penal. Era um consenso, sim, que as penas do 154A eram muito baixas em face da criticidade e afetação dos bens jurídicos tutelados nesse crime de invasão. O que a nova lei fez foi, entre outras coisas também, que a gente já vai ver, mas foi aumentar a pena mínima, que era de detenção de 3 meses e 1 ano, para reclusão de 1 a 4 anos e multa. A pena anterior para o caso de obtenção de informações pela invasão, que era de reclusão de 6 meses a 2 anos, foi para de 2 a 5 anos. No entanto, a mudança mais impactante, sem dúvida, é a retirada da necessidade de violação indevida de mecanismo de segurança para o cometimento do crime. A partir de agora, é possível cometer o crime de invasão de dispositivo informático sem que haja violação de um mecanismo de segurança. Ainda prevalece a violação sem autorização, expressa ou tácita, mas essa modificação altera completamente o tipo penal. Além disso, foram criados novos tipos penais. A partir de agora, há o furto qualificado através de fraude cometida por meio eletrônico, no parágrafo 4B do artigo 155, com pena de 4 a 8 anos, e também o novo crime de fraude eletrônica, o parágrafo 2A do artigo 171. Eu passo a ler aqui: a pena de reclusão de 4 a 8 anos se a fraude é cometida com utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Também foi alterado o estelionato contra idoso, agora ficou o crime, né, de estelionato contra idoso, que ficou agora estelionato contra idoso ou vulnerável. A nossa preocupação, então, é, na vinda desse novo crime agora e na alteração das condições de possibilidade do cometimento desse crime nesse momento é que causa uma certa preocupação. Claro, nós já reverberamos aqui em outros momentos a necessidade, sim, de revisão desse tipo penal lá do 154A, das penas pequenas, de potenciais problemas que existem, sim, e continuam existindo no tipo, pelo menos ao meu ver, mas nesse momento isso causa uma certa preocupação, sobretudo depois dessas outras notícias que a gente viu, né? Essa questão da alegada invasão de um aplicativo ou extração indevida de um aplicativo, enfim. Então a gente tem que ter um certo cuidado e ficar muito atento sobre como isso vai refletir, a forma como isso vai refletir, e se isso não vai ser usado, a gente espera que não seja, né? Usado para fins de perseguição política. E veja, não somente nesse governo, a gente não pode se esquecer, porque a lei está aí para possivelmente ser usada por qualquer governo futuro que venha. Então, de uma forma democrática e de uma forma de olhar para o direito penal e para o processo penal de uma forma democrática, a gente tem que ter bastante cuidado aí com a criação de certos tipos ou a alteração de certos tipos penais que possam ser usados para fins diferentes daqueles, né, que a gente espera que eles sejam usados quando da sua criação, né? Então a gente tem que ficar bastante atento aí sobre como isso deve evoluir aí no Brasil. E ainda mais notícias ruins veio por meio, inclusive, da voz do nosso amigo Fábio Solino, que trouxe lá no seu Twitter uma nova fraude para desabilitar o WhatsApp. Ele trouxe uma thread muito interessante sobre essa fraude, que visa justamente desabilitar o duplo nível de autenticação. Vou passar a ler aqui, né, a thread dele. O começo do golpe a gente conhece. Numa ligação dizem ser alguém do Ministério da Saúde para falar sobre Covid, vacina, pesquisa, etc. O papo pode mudar de acordo com a abordagem. Querem te convencer a informar o código recebido por SMS. Somente com esse código eles não conseguirão fazer nada em sua conta se você tiver a confirmação em 2 etapas ativada. E é aí que começa a nova abordagem. Ao ativá-la em outro aparelho, irão usar um recurso Esqueci o PIN. Isso fará o WhatsApp disparar um e-mail para você. O e-mail é enviado automaticamente pelo próprio suporte do WhatsApp, portanto, legítimo. Observe o link no final, ele tem uma imagem, você vai ter que ver a thread aí para ver do que ele está falando, né? Mas observe o link no final. Se você clicar nele, isso basta para desativar a confirmação em 2 etapas na sua conta. o golpe prossegue com o recebimento da segunda ligação, na qual eles se apresentam como funcionários do WhatsApp, dizendo que detectaram um acesso ilegal na sua conta, que é necessário desbloqueá-la e clicar no link recebido por e-mail. Eles ficam na linha até que a pessoa clique no link e confirme na página. Isso dará poucos segundos para que o golpista use o código recebido na primeira ligação e assim ative com sucesso sua conta em outro aparelho. Tudo muito rápido, tudo para roubar sua conta. E o Assolini ainda diz: o alto ganho com essas fraudes explica o esforço dos fraudadores em enganar as pessoas. A única forma de se prevenir isso ou disso é com informação. No Brasil, a engenharia social chega a níveis nunca vistos antes. E é verdade. Portanto, fiquem atentos. E essa é uma questão que nós, quem nos escuta, que é especialista da área, mesmo os especialistas podem ser pegos desprevenidos nesse tipo de fraude. E também, não deixe de conversar com seus amigos e com seus parentes, né? Sobretudo seus parentes, aqueles que não são da área de tecnologia ou que têm uma certa dificuldade nessa área, para que eles também tomem bastante cuidado com esse tipo de fraude. E nessa mesma linha, novamente, aí com o nosso amigo Fábio Solini, a Kaspersky descobriu um novo trojão brasileiro que está se difundindo no mundo todo. De acordo com as informações da Kaspersky, trata-se do trojão bizarro, né? Na verdade, o nome do trojão é bizarro, e que está atacando consumidores na Europa e América do Sul e está preparado para roubar dados de 70 bancos, além dos bancos brasileiros, segundo o blog da Kaspersky. Esse trojão também está atuando na Argentina, Alemanha, Chile, Espanha, França, Itália e Portugal. Assim como seus antecessores, porque ele faz parte de uma família de mal, de uma cepa, né, para usar o termo do momento aí de malwares, o bizarro está recrutando e se associando com mulas para operacionalizar o ataque no exterior, sendo que esses parceiros podem apoiar nas fraudes ou apenas atuar na retirada do dinheiro roubado. Tecnicamente, os desenvolvedores deste malware estão adotando uma variedade de técnicas para complicar a análise e detecção da infecção pelas soluções de segurança, assim como truques de engenharia social para convencer as vítimas a entregar suas credenciais bancárias. E além disso, um dos componentes, esse malware, na verdade, possui mais de 100 comandos que podem, por exemplo, exibir mensagens de pop-up falsas para os usuários ou mostrar uma página falsa idêntica à do banco. E é claro, né, que o nosso amigo Fábio Solini também se manifestou sobre o tema. Disse ele: o bizarro é uma das famílias de trojans financeiro brasileira mais ativas no exterior, tendo a França e o Chile como principais alvos. Este sucesso se deve pela sofisticação do golpe. Para ser honesto, o acesso remoto já se tornou o padrão no Brasil, mas temos um dos melhores sistemas de segurança e antifraude para o internet banking do mundo, e usar o dispositivo da vítima se tornou a única maneira de manter as fraudes. Por outro lado, isso exigiu, disse o Assolini, uma especialização dos criminosos locais e resultou em uma vantagem competitiva quando passaram a exportar seu malware para países com uma segurança no internet banking mais baixa. Então, é isso, né? O Brasil aí exportando tecnologia para a bandidagem. E vamos aí a umas notícias rapidinhas daqui do Brasil. O Tribunal de Contas da União diz: metade dos órgãos públicos não tem política para backup de dados. Então, acho que devemos nos assustar, não é mesmo? STJ decide que operadora não pode desviar mensagens de investigados para a polícia. Ao contrário da interceptação telefônica, em que o tráfego é desviado sem interferência, o STJ considerou ilegal a substituição do chip por um fornecido pela polícia sem o consentimento ou ciência do usuário, pois tornaria o investigador um participante das conversas, podendo interagir com o interlocutor e gerenciar todas as mensagens, hipótese de investigação que não tem previsão na Constituição e nem na Lei 9296 de 96. E para lembrar, a gente comentou e falou exatamente isso que o STJ colocou lá no episódio 75, Cavalos de Troia do Estado, há 6 anos atrás, portanto, né, a gente já comentava e já falava sobre argumentos aí semelhantes ao que o STJ trouxe nessa decisão. Mulher não será indenizada por escória prejudicado e dívida prescrita. Para a magistrada, não restou demonstrado qualquer prejuízo à consumidora. Será que não há nenhum prejuízo mesmo? Então, score prejudicado ou alterado aí, nesse caso, mesmo que a dívida tenha sido prescrita e, portanto, não possa mais ser cobrada? Justiça manda Mercado Livre indenizar em R$22 mil por exclusão de conta. Após a indicação de que Bolsonaro irá mexer no decreto do Marco Civil, CGI se propõe a colaborar numa tentativa de contenção de danos do que pode vir por aí. E assessor de Pazuello na saúde diz em e-mail que vírus atrapalhou a análise da proposta da Pfizer. Está virando meio que uma desculpa padrão, né? Mais ou menos na ordem daquela desculpa de que o cachorro comeu a lição do aluno, né? Quando ele não fez o trabalho e não quer entregar. E para terminar, depois de tanta notícia ruim, tem uma notícia boa aqui no Brasil que envolve a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que lançou no dia 28 de maio o Guia Orientativo sobre Agentes de Tratamento Encarregado. É um dos primeiros, se não o primeiro documento brasileiro nos moldes do que temos visto lá na União Europeia. Com 23 páginas e com uma redação muito orientativa, o guia tende a ajudar muito as empresas. Ele desfaz também alguns erros comuns que a gente, na nossa atividade, tem visto sendo cometido nas empresas, define as figuras de operador e controlador, também dá exemplos, trata de questões problemáticas como a controladoria conjunta e singular, e fala também sobre a figura do suboperador. Vale a pena uma leitura desse ótimo trabalho feito pela nossa ANPD. E ainda falando sobre a nossa América Latina, mais um país daqui cria ou criou a sua lei de proteção de dados. Dessa vez foi o Equador que aprovou por unanimidade, na verdade com uma abstenção, mas dá para se dizer que foi por unanimidade, a sua Lei de Proteção de Dados Personales. O projeto foi apresentado pelo presidente Lenin Moreno, sendo a aprovação por ele comemorada. Assim como ocorre no Brasil, a lei possui clara influência do GDPR, assim como possui também um espírito inequívoco garantista, por meio da chamada responsabilidade proativa. Também estão presentes, como não poderia deixar de ser, a figura do DPO, ou do Delegado de Proteção de Dados, e ao contrário daqui, fica prevista a criação de um Registro Nacional de Proteção de Dados, que deverá estar atualizado com os detalhes dos bancos em funcionamento. A lei também dá direito aos titulares, como ocorre com o GDPR e com o LGPD. E uma diferença bem interessante na lei equatoriana se dá por meio do Direito à Educação Digital, que envolve o direito de ter acesso às informações que envolvem o uso adequado, construtivo, seguro e responsável das tecnologias, abrangendo até mesmo uma educação inclusiva para pessoas com deficiência, por exemplo, né? E aqui no Brasil é interessante notar, né, olhando para o nosso ordenamento, que a gente tem questões semelhantes a essa, claro que não diretamente colocadas como um direito específico na LGPD, mas a gente tem questões semelhantes a essa previstas lá no Marco Civil da Internet, numa legislação que anda meio esquecida nos dias atuais, né? Todo mundo no direito da tecnologia só fala, só quer saber, só quer falar de LGPD, mas a gente não pode se esquecer do Marco Civil da Internet, né? E da importância desse diálogo das fontes aqui no Brasil entre a LGPD, e agora me referindo ao Brasil, né? Entre a LGPD, Marco Civil, Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? O ECA, Código de Defesa do Consumidor, que vão ter que conviver com a LGPD, ou melhor, a LGPD vai ter que conviver com eles porque é mais nova, né? E também acho que merece uma referência interessante a esse caso aqui do Equador, né? Porque aqui no Brasil a gente gosta muito de olhar para a experiência europeia, e isso não está errado de forma nenhuma, mas eu acho que é interessante também a gente olhar um pouco para a experiência da América Latina, né? Visto que para além da Argentina e Uruguai, que estão aqui do lado, a gente também pode olhar para outras experiências e outros ordenamentos, quem sabe até mesmo para mirar, né, na construção de um sistema de proteção de dados latino, que é latino-americano. Seria interessante, não? E indo agora para os Estados Unidos e Canadá, na verdade só Estados Unidos dessa vez, a NVIDIA bloqueia a mineração de criptomoedas em suas placas. Não é segredo que os envolvidos em atividade de mineração de bitcoins e outras moedas digitais usam placas de vídeo para a atividade. A evolução desses equipamentos é impressionante, assim como é impressionante também a sua capacidade de processamento. Ocorre que a NVIDIA está bloqueando em nível de hardware a mineração da moeda Ethereum, diminuindo o potencial de processamento pela metade. O diretor da NVIDIA ainda disse que o bloqueio não se dá somente em nível de driver, e que haveria um handshake seguro entre o driver e a BIOS da placa, que, segundo a notícia, atingiu aí dos modelos RTX 3060 Ti até o RTX 3080. Um problema interessante dessa questão envolve o próprio direito do consumidor. Será que é lícito limitar o uso de um equipamento dessa natureza, sendo que as pessoas estão pagando por todo o produto? Será que não seria uma prática abusiva aí? E por outro lado, a NVIDIA também quer proteger o próprio mercado. Se essas placas forem compradas somente por mineradores, sobretudo quando do seu lançamento, os gamers não teriam acesso ao produto. Essa seria uma das preocupações da NVIDIA, né? A pergunta que fica é a seguinte, na verdade é uma provocação mesmo, não é nem pergunta, né? Será que ninguém vai conseguir retirar essa proteção? Ou será que a NVIDIA foi realmente eficiente, tão boa assim em realizar esse bloqueio? Ou ainda será que hackers bem motivados não vão conseguir mesmo desbloquear a placa? Vamos aguardar para ver isso aí. E ainda nos Estados Unidos, o FBI está alertando famílias que têm pessoas perdidas contra novos golpes praticados por cybercriminosos. O golpe, que é por demais cruel, envolve os criminosos fingirem terem raptado essas pessoas que, na verdade, estão desaparecidas. Eles buscam as redes sociais por situações de pessoas perdidas e depois fazem uma pesquisa para encontrar mais informações sobre a família e sobre o próprio desaparecido. O restante você já pode imaginar, eles contatam os membros da família, pedem um falso resgate que vai de 5 a 10 mil dólares, e não são poucos os casos, é importante lembrar isso, né? No último ano, os americanos registraram mais de 77 mil casos dessa natureza. Embora não tenhamos conhecimento de casos assim aqui no Brasil, infelizmente a gente tem casos semelhantes, né? Com aqueles scams sendo feitos de dentro dos presídios e que embora... hoje estão mais especializados, lá no seu início eles começavam justamente com essa mentira aí de que os criminosos teriam tentado, estariam, né, na posse de alguma pessoa, de algum familiar ali, e com um jogo ali, um pouco de engenharia social, eles conseguiam também obter sucesso nessas fraudes. A novidade aqui estaria no fato de eles justamente buscarem por pessoas desaparecidas e, obviamente, as famílias desesperadas tenderiam aí a cair muito mais facilmente nesse tipo de golpe. E ainda duas notícias aqui rapidinhas dos Estados Unidos. Criminosos do grupo DarkSide, os responsáveis aqueles pela parada do gasoduto americano, perderam o controle de suas infraestruturas depois de uma ação da polícia americana, né? Inclusive, o título da notícia é DarkSide Go Dark. E nova Zero Day do macOS permite tirar screenshots de máquinas comprometidas. Que perigo, hein? Indo para a Europa, a Autoridade Francesa de Proteção de Dados, o famoso CNIL, publicou seu relatório de atividades do ano de 2020. Entre os destaques estão os impactos da crise sanitária, as novas regras para cookies, cibersegurança e soberania digital. Para quem lê em francês, o link fica lá no show notes. E cruzando o canal da Mancha, o ICO, Autoridade de Proteção de Dados do Reino Unido, lançou o Código de Práticas para o Compartilhamento de Dados. O novo código busca dar às empresas e às organizações a confiança para compartilhar dados de forma justa, segura e transparente, e também desfaz muitos dos mitos sobre o compartilhamento de dados. A ideia é que ele também guia as empresas por meio de passos práticos que elas precisam tomar para proteger a privacidade das pessoas. E ainda falando sobre a ICO, eles multaram a American Express Services Europe Limited, a Amex, em 90 mil libras por mandar mais de 4 milhões de e-mails de marketing para clientes que afirmaram não quererem mais receber tais mensagens. E aqui para o Brasil fica esse alerta sobre essa questão de ficar mandando mensagens aí de marketing aleatoriamente, como se costuma fazer, ou sem a comprovação do consentimento ou do legítimo interesse. Fica o alerta aí de que isso pode doer no bolso das empresas se for seguido aí o ritmo, né, e os moldes aí das punições que a gente está vendo na Europa. E ainda também uma notícia aqui interessante sobre as multas, né, lá na Europa. 3 anos depois da entrada em vigor do GDPR, as autoridades europeias tiveram 661 casos de multas, recolhendo um valor de 292 milhões de euros. Os 3 primeiros países em valores de multas são Itália, com 76 milhões, 217.601, só vou ler o valor maior aqui para não ficar falando muitos números, mas a França, com 54 milhões, e a Alemanha, com 49 milhões. Já o número de multas, no número de multas, a gente tem Espanha, com 222 multas, Itália, com 73, e olha a diferença do primeiro para o segundo, né? e a Romênia com 54. Além de empresas, também temos dados contra e dados de multas, né, que foram publicados contra pessoas particulares, em situações que podem ser bem ilustrativas para nós brasileiros. Tivemos aí multas na Espanha de entre 20 mil e 9 mil euros para pessoas que faziam a vigilância ou que fizeram vigilância ilegal em vídeo dos seus empregados. 11 mil euros para um técnico de futebol na Áustria que filmou as jogadoras no banho. E 2.500 para um indivíduo na Alemanha que enviou e-mails comerciais para diversas pessoas daquele jeito em que todos podem ver os endereços umas das outras. Vejam, esse tipo de, eu não diria nem descuido, mas de desrespeito da lei, mas que pode ser cometido por meio de um descuido, teve aí o custo de 2.500 dólares para o indivíduo. E também ainda, por fim, para terminar a Europa aqui, a Comissão Europeia publicou uma proposta de lei para a regulação da inteligência artificial, com 85 artigos e 89 considerandos. Para dar uma lida no material que está em inglês, basta acessar o nosso show notes aí, que tem o link para todos esses. Tudo isso que a gente falou até agora, vocês sempre já sabem, né? Sempre lá no show notes. E indo para a Ásia agora, a China está usando plataformas de redes sociais para influenciar a audiência estrangeira. Não que seja só eles, mas enfim, a notícia aqui do portal indiano, vou tentar ler, pessoal. Svarajya, eu acho que é assim que se pronuncia. A China estaria usando gigantes das redes sociais, como Twitter e Facebook, para transmitir propaganda para as audiências globais, o que é amplificado por contas falsas do Twitter. Essa não é apenas uma constatação feita pelo portal indiano. Trata-se de uma revelação do Oxford Internet Institute, o OII, em uma investigação que durou 7 meses. Uma auditoria global feita pelo Instituto e pela Associated Press informa que a diplomacia e órgãos do Estado chinês são altamente ativos no Twitter e Facebook. Entre junho de 2020 e fevereiro de 2021, 189 contas diplomáticas tuitaram mais de 201 mil vezes e obtiveram aí quase 7 milhões de curtidas e 1,3 milhões de retweets, atraindo outros milhões de comentários. Um grande número de retweets vieram inclusive de contas que foram posteriormente suspensas pelo próprio Twitter pela violação de suas regras. Os pesquisadores também descobriram que, apesar das políticas do Twitter e do Facebook identificarem as contas oficiais dos governos para aumentar a transparência e a responsabilidade, apenas uma em cada 8 contas diplomáticas do governo chinês estavam claramente identificadas como contas governamentais. O professor Philip Howard, que conduziu o estudo, disse que ao cobrir a escala e o alcance das campanhas diplomáticas da China, podemos entender melhor como os legisladores e as empresas de redes sociais deveriam reagir à cada vez mais assertiva estratégia da propaganda chinesa. E a questão aqui, nos parece, é a falta de identificação de que certas contas que simulam ser pessoas comuns estão, na verdade, fazendo verdadeira propaganda estatal. Isso serve para mostrar que esse tipo de estratégia não é monopólio somente de uma vertente política. Precisamos de uma maior transparência e maior atuação das redes sociais nesses casos, para que os governos não consigam capturar e até mesmo eliminar a esfera pública de discussão, sobretudo a esfera pública crítica de discussão. E cruzando o Himalaia, a gente chega na Índia, em que o WhatsApp está brigando com o governo federal indiano. Assim como ocorre no Brasil, e no mundo inteiro, na verdade, mas assim como ocorre bem de forma bastante prevalente e forte no Brasil, a Índia tem muitos problemas com desinformação e fake news. E para tentar lidar com esse problema, eles criaram uma legislação que obriga as plataformas a identificarem quem foi o primeiro remetente, eles chamam de first originator, de mensagens trocadas na sua plataforma, ou nas plataformas de maneira geral. Segundo o The Hacker News, reproduzindo a posição do WhatsApp e Facebook, eles disseram, né, requerer que os softwares de Instant Messaging rastreiem os chats é o equivalente a pedir que façam um fingerprint de cada uma das mensagens enviadas no WhatsApp, o que quebraria a criptografia fim a fim e fulminaria o direito à privacidade das pessoas. Ressalte-se ainda que a Índia é o maior mercado do WhatsApp no mundo, contando com mais de 530 milhões de usuários ativos por lá. A insurgência da plataforma se deu por meio de uma ação intentada na alta corte de Delhi para tentar barrar o chamado Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code, que, entre outras coisas, né, esse código ainda obriga as plataformas a removerem até 24 horas os conteúdos sexuais não consensuais. E ainda na Ásia, algumas notícias rapidinhas aí. Também na Índia, né? Ainda na Índia, a empresa aérea Air India admitiu um vazamento de dados que atingiu nada menos do que 4 milhões e meio de clientes e que envolveu, entre outros dados, o vazamento de dados de cartão de crédito. Já na Indonésia, vazaram dados do Sistema Nacional de Saúde, que atingiu ao menos 1 milhão de cidadãos. E ainda na Indonésia, segundo o Guilherme Petri, do site The Hack, o governo da Indonésia proíbe acesso ao Hide Forums, aquele famoso site, né, em que se publicam, e se publicaram inclusive aqueles vazamentos brasileiros aqui, após o vazamento de dados de quase toda a população. E fica a pergunta, né, será que o bloqueio ao fórum tem algum efeito? Ou ainda, será que para as pessoas que potencialmente podem acessar esse fórum, será que esse bloqueio vai funcionar e ninguém vai conseguir acessar por lá? Né? Não, será que não, mesmo para o VPNs e coisas do gênero? Claro que na Indonésia também a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Que o ordenamento jurídico por lá e a própria questão política por lá faz com que às vezes as penas sejam muito grandes, até envolvendo penas de morte em alguns casos para certos crimes cometidos por lá. E os chineses querem banir a mineração de bitcoins no país. A desculpa é aquela tradicional, inclusive usada em outros países. É tudo para evitar o uso em atividades criminosas. Será que é só isso mesmo? E para terminar, nós terminamos com a Oceania. A Polícia Federal Australiana está contratando um novo grupo de especialistas para trabalhar em perícias digitais. Os requisitos para a vaga são ter 4 patas e ser um bom garoto. Exatamente. Eles estão usando cachorros, pois esses animais conseguem, como todo mundo sabe, né, tem aquele olfato absurdo lá, sei lá quantos milhões de vezes melhor do que os dos humanos. E eles conseguem, olha que interessante, por meio desse olfato, encontrar nas investigações, nos locais lá de investigação, eles conseguem encontrar equipamentos eletrônicos escondidos, equipamentos como pendrives, SIM cards, ou equipamentos que tenham baterias de lítio, circuitos eletrônicos e por aí vai. E entre outras possibilidades, olhem que interessante essa notícia, os cachorros poderiam ser usados em crimes envolvendo pornografia infantil, atos de extremistas políticos e até outras atividades aí do crime organizado. Fica, olhem que bacana, que interessante, quem sabe não pode servir aí de exemplo para outras polícias aí ao redor do mundo, inclusive a nossa, por que não, né? Então agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Esse episódio contou com a produção de Guilherme Goulart e Camila Fanslau. Aguardamos todos na próxima edição do podcast Segurança Legal. E não se esqueçam, quem puder, fique em casa, use máscara e se proteja. Até a próxima!